上上都给我扶一下好吧。我是那个是上不上去那个网立马这是这个是你多少次了我是那个那个的大学的好 sala do Golfo, Lincoln. Alguém abençoe todo o meu paraíso de Calpato, principal. Dado ingresso, ponto interno, tem um ponto de China. Ponte 9, senhor. Ok, é ponto interno. Ok. dia. Bom dia, obrigado. autorização para Guarulhos. Guarulhos 360, autorizado, nível 360, reviso aluno 0, tenta bater, decola pista no 0, curva direita, saída da L, transição ótima, controle 1 no 9, decimal 35, acionando 5167. 063, estão a milha e meia para Simbra, visual. O 9063, vento 1140 graus, 08 nós, checa trem, autorizado pouso, pista 90. Faz travado, limite pouso, dá 1-0. Europa 03, we are 5 miles from final runway 10. Europa 03, bom dia, continue approach, every report for late clear. Ok, continue, 03. 0063, solo 019, direita, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para 02, mais 0 metro. finalizou o teste motor, bom dia, obrigado. Bom dia. I like the 03, the ground at 22, if my right it taps by Alpha, report before the exchange Juliet. Okay, Rival Alpha, and we are Echo Lima, Echo Charlie Lima X-ray Romeo, Lupa 03. Tem um gol ingressando no Fato de Fiat Juliette, 5000 libera a retaguarda autorizada, puxa o portal. A gente vai coordenar essa equipe solo e assim que liberar, já vamos iniciar o puxo para a gente ter 2 pontos. Após 330, ataque-se a guarda, seu posto está confrontado. vai coordenar com a equipe solo aqui após o trem da fase do passar. Vai iniciar o push. Alfa Juliette, cujo Alfa Kilo para 43. Alfa 6251, ponto 0 pronto. 6251, além da cola, pista no 0, retorno 60 graus, 079. Frente, além da cola, 625, só confirmando a pista, só operando essa pista então, né? Afirmo. Controle 1 no 9 do 35. 35, já me desculpa.